família, playboyzinho, as meninas ficam louca. E vamos pro Moraes, Daniel no talentinho. As novinhas todas piram com a família, playboyzinho. Dinheiro pro alto, uísque na boca. Com a família, playboyzinho, as meninas ficam louca. E vamos pro Moraes, Daniel. DJ Rodrigo, dominando o Crocossauro. O animal toca tudo do Pará. Vamos lá, vamos fazer de novo, vai. De novo, vai. Seu coração. Empinar, então fica de quatro novinha pra mim. Com C15 vai empurrar.

dias pra Rafael e Darlan. Essa é emoção. O maior sucesso no Pará é Billy Brasil. A moral do sucesso. Dia e noite eu penso em nós dois. Só você me faz feliz. Sonhos e planos tenho com você. A nossa espera acabou. A evolução chegou. Meu primeiro amor é o búfalo do Marajó. O DJ Darlan, Rafael, Josias, bate forte o coração. Suas emoções. Lili Brasil. Você é tudo que eu sonhava, nega. Oh, no. A minha vida é ao seu lado, meu amor. Minha nega marajoara, baby. Oh, no. A escandalosa do Pará que já chegou. Do som dentro de você. Crocossauro, mexendo com a estrutura do seu coração. Oh, meu amor, me dá as mãos. Vem ser feliz comigo aqui. Eu sei que eu sou um sonhador, cheio de amor pra andar. De que a solicitude vai tocar. Que quer só me amar. Oh, oh, oh. Sinto bater do meu coração. Sinto meu corpo todo tremer. Sinto suor nas minhas mãos. Vida, eu só sei amar você. Oh, oh, oh, oh. Só sei amar você. Oh, oh, oh, oh. Só sei amar você. aqui. Sei que eu sou um sonhador, cheio de amor pra andar. DJ que eu sou legítimo, vai tocar pra nós. E esse é o show profissional. Sei que tem de amor por mim que tá aqui, que quer só me amar. DJ Rodrigo, mexendo com a estrutura do seu coração. E vem-te embora. Ela mistura das marcantes com o atual. Agora vem comigo, vem curtir na moral. A lourinha vem chegando, vem comigo, vem dançando. A moreninha já chegou, ela agora endoidou. Isabelense DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Ela mistura das marcantes com o atual. Agora vem comigo, vem curtir na moral. A lourinha vem chegando, vem comigo, vem dançando. A moreninha já chegou, ela agora endoidou. A lourinha vem chegando, vem comigo, vem dançando. A moreninha Red